Cheiro 17, página 144. Abri a próxima pista, li-a, enfiei-a no bolso e depois voltei para casa. Sabia onde ir, mas ainda não estava pronto. Não conseguia lidar com outro elogio, outra palavra gentil da minha mulher, outro ramo de oliveira. Os meus sentimentos por ela estavam a mudar com demasiada rapidez, de amargo para doce. Voltei para casa de Gou, passei algumas horas sozinho a beber café e de roda da televisão, ansioso e irritado, a matar o tempo até às 11 da noite, altura da nossa saída em grupo até ao centro comercial. A minha gêmea chegou a casa logo depois das 7, parecendo abatida devido ao turno a solo no bar. A forma como olhou para a televisão disse-me que devia desligá-la. — O que é que fizeste hoje? — perguntou ela, acendendo um cigarro e sentando-se pesadamente à velha mesa de jogo da nossa mãe. — Estive no centro de voluntários e mais logo às 11 vamos fazer uma busca ao centro comercial — disse eu. Não lhe queria contar sobre a pista de Amy. Já me sentia suficientemente culpado. Gou distribuiu algumas cartas para fazer uma paciência. E o barulho regular que estas faziam ao bater sobre a mesa era como uma censura. Comecei a andar de um lado para o outro. Ela ignorou-me. Só estava a ver televisão para me distrair. Eu sei, a sério que sim. Virou um valete. Tem de haver alguma coisa que eu possa fazer, disse eu, andando às voltas pela sala. Bem, vais fazer uma busca ao centro comercial dentro de algumas horas, disse Gou, e não deu mais nenhum encorajamento. Virou três cartas. Dá a ideia que pensas que é uma perda de tempo. Não, olha, vale a pena verificar tudo. Apanharam o filho de Sam com uma multa de estacionamento, certo? Gou era a terceira pessoa que me tinha mencionado isto. Devia ser um mantra para os casos que começavam a arrefecer. Sentei-me à frente dela. Não me tenho mostrado suficientemente abalado em relação à Amy, disse eu. Eu sei disso. Talvez, olhou finalmente para mim. Andas estranho. Acho que, em vez de entrar em pânico, me centrei apenas em ficar irritado com ela. As coisas andavam a correr tão mal entre nós, ultimamente. É como se não estivesse certo preocupar-me demasiado, porque não tenho esse direito. Acho eu. Tens andado estranho, não posso mentir, disse Gou. Mas a situação é estranha. Apagou a beata do cigarro. Não me rala nada a forma como ages quando estás comigo. Mas tem cuidado com as outras pessoas, está bem? As pessoas são rápidas a julgar. Voltou à paciência, mas eu queria a sua atenção. Continuei a falar. Provavelmente um dia destes devia ir ver como é que está o pai, disse eu. Não sei se lhe vou contar sobre a Amy. Não, disse ela, não contes. Ele ainda era mais estranho do que tu em relação a ela. Sempre achei que ela lhe deve lembrar alguma antiga namorada ou coisa assim. Aquela que se foi embora, depois de ficar... Fiz o movimento descendente com a mão, que significava o Alzheimer. Tornou-se um bocadinho grosseiro e antipático, mas... Sim, mas ao mesmo tempo parecia querer impressioná-la, rematou ela. O rapazinho de 12 anos, básico e aparvalhado, preso no corpo de um idiota de 68. Não são as mulheres que pensam que lá no fundo todos os homens são rapazinhos de 12 anos aparvalhados? Olha, se a carapuça te serve... Às 11:08, Rand estava à nossa espera por trás das portas automáticas do hotel, de olhos semicerrados em direção à escuridão, para nos ver. Os Hillsams iam a conduzir a sua carrinha de caixa aberta. Eu e Stax íamos ambos lá atrás. Rand veio ter connosco, vestindo uns calções de golfe em caqui e uma imaculada t-shirt de Middlebury. Saltou lá para trás, firmou-se com uma facilidade surpreendente em cima da capa da roda e tratou das apresentações como se fosse o anfitrião do seu próprio talk show móvel. Lamento imenso o que se passou com Amy Rand, disse Tuggs em voz alta, enquanto saíamos do parque de estacionamento com velocidade desnecessária e entrávamos na estrada. Ela é uma pessoa tão gentil. Uma vez viu-me a pintar uma casa, a suar por todos os poros, e foi de carro até ao 7-Eleven, comprou um refrigerante dos grandes e veio trazer-me ao cimo da escada. Isto era mentira. Amy interessava-se tão pouco por Stacks ou pelo seu bem-estar que não se teria dado sequer ao trabalho de fazer xixi para dentro de um copo por sua causa. Isso é mesmo coisa dela, disse Rand, e eu senti-me indelicadamente incomodado. Talvez fosse o jornalista que havia em mim, mas factos eram factos, e as pessoas não iam conseguir transformar Amy na melhor amiga de toda a gente, só porque era emocionalmente apropriado. Middlebury, hein? Prosseguiu Stacks, apontando para a t-shirt de Rand. Tem uma equipa de rugby dos diabos. É verdade, pois temos, disse Rand, novamente com o seu grande sorriso. E ele e Stacks começaram uma discussão improvável acerca do rugby como arte liberal, que se sobrepôs ao barulho do carro, ao ar, à noite, até chegarmos ao centro comercial. Joe Hilsum estacionou a carrinha à porta dos gigantescos armazéns Mervyn's. Saltámos todos lá para fora, esticámos as pernas, tratámos de nos manter despertos. Estava uma noite abafada, com a lua reduzida a um fino traço. Reparei que Stacks tinha vestido, ironicamente ou talvez não, uma t-shirt que dizia "Poupe gás, peide-se num frasco". Bem, este lugar, aquilo que estamos a fazer é perigoso como o diabo, não quero mentir, começou Mikey Hilsum. Tinha-se tornado mais forte com a idade, tal como o irmão. Não tinha apenas o tronco redondo, tinha tudo redondo. Lado a lado era uma parede com cerca de 230 quilos. Eu e Mike viemos cá uma vez, só para, não sei, para ver, acho eu, ver em que é que isto se tinha transformado. Quase levámos uma coça, disse Joe. Por isso esta noite não corremos riscos. Esticou-se para dentro da cabine para tirar um saco de lona comprido e correu o fecho para mostrar meia dúzia de tacos de beisebol. Começou a distribuí-los solenemente. Quando chegou a Rand, hesitou. Quer um? Claro que sim, disse Rand. E todos eles acenaram com a cabeça e sorriram aprovadoramente, com a energia no círculo, a traduzir-se numa amigável palmada nas costas, num ainda bem para si, velhote. Vamos, disse Mike, e guiou-nos ao longo do exterior. Há uma porta que tem a fechadura estragada ali embaixo, perto da Spencer's. Precisamente nessa altura, passámos pelas montras negras da Shubidubi, onde a minha mãe tinha trabalhado durante mais de metade da minha vida. Ainda me lembro da excitação de ela se ir candidatar a um emprego no mais incrível dos lugares, o centro comercial. De sair de casa, num sábado de manhã, para a feira de emprego, com o seu fato cor de pêssego, uma mulher de 40 anos, à procura de trabalho pela primeira vez, e de regressar, corada e sorridente, a dizer-nos que nem imaginávamos o movimento do centro comercial, com tantos tipos de lojas diferentes, e sabia-se lá em qual é que iria trabalhar. Tinha-se candidatado a 9. Lojas de roupa, lojas de aparelhagens, até uma loja de pipocas fina. Quando anunciou, uma semana mais tarde, que era oficialmente uma vendedora de sapatos, os filhos ficaram pouco impressionados. Vai ter de mexer em todo o tipo de pés mal cheirosos, queixou-se Gou. Vou conhecer todo o tipo de gente interessante, corrigiu a minha mãe. Espreitei pela montra triste. O lugar estava completamente vazio, à exceção do medidor de tamanho do calçado, encostado inutilmente à parede. A minha mãe trabalhava aqui, disse eu a Rand, obrigando-o a deter-se ali comigo. Que tipo de lugar era? Era um lugar agradável, onde eram bons para ela. O que eu queria dizer era, o que é que faziam aqui? Ah, sapatos. Faziam sapatos. Isso mesmo, sapatos. Gosto disso. Uma coisa de que as pessoas realmente precisam. E ao final do dia sabemos sempre o que fizemos. Vendemos sapatos a 5 pessoas. Não é como escrever, pois não? Dan, anda embora. Stuggs estava encostado à porta aberta mais à frente. Os outros já tinham entrado. Ao entrar, esperava sentir o cheiro do centro comercial. Aquele vazio de temperatura controlada. Em vez disso, só me cheirou a erva velha e a porcaria. O odor do exterior, lá dentro, onde não tinha lugar. O edifício tinha uma atmosfera pesada e quente, quase penugenta, como o interior de um colchão. 3 de nós tínhamos lanternas de campismo gigantescas. E o seu foco mostrava imagens chocantes. Eram suburbanas, pós-cometa, pós-zombie, pós-humanidade. Uma série de rastros lamacentos de carrinhos de compras entrecruzavam-se loucamente ao longo do chão branco. Um guaxinim mordiscava uma guloseima de cão à entrada de uma casa de banho de mulheres e os seus olhos brilhavam como moedas. Todo o centro comercial estava envolto em silêncio. A voz de Mike fazia eco. Os nossos passos faziam eco. O riso embriagado de Stax fazia eco. Se tivéssemos em mente um ataque, este não seria certamente uma surpresa. Quando chegámos à parte central do complexo comercial, toda a área se expandiu. 4 andares de altura, escadas rolantes e elevadores a cruzar a escuridão. Juntámos-nos todos ao pé de uma fonte seca e esperámos que alguém assumisse o comando. Então, malta, disse Rand, hesitante. Qual é o plano? Todos vocês conhecem este lugar. Eu não. Precisamos de encontrar uma forma sistematizada de... Ouvimos um barulho forte de metal, mesmo atrás de nós. Uma grade de segurança a abrir. Olhem, lá está um. Berrou Stax. Virou a lanterna para um homem com um impermeável esvoaçante que saiu apressadamente da entrada de uma Claire's e fugiu de nós a toda a velocidade. Detenham-no, berrou Joe. E começou a correr atrás dele com os ténis grossos a bater no mosaico cerâmico e com Mike no seu encalço de lanterna apontada ao desconhecido. E os dois a gritar em tom brusco. Para aí, ó tu, só queremos fazer uma pergunta. O homem nem sequer olhou para trás. Eu disse para parares, filho da mãe. O fugitivo continuou calado. No meio da berraria, mas ganhou velocidade e saiu disparado pelo corredor do centro comercial, apanhado de forma intermitente pelo foco da lanterna, com o impermeável a agitar-se atrás de si como uma capa. Depois o tipo virou acrobata, saltou por cima de um caixote de lixo, oscilou no rebordo de uma fonte e finalmente deslizou por baixo da grade de segurança metálica da Gap e desapareceu. Sacana! Os Hillsams estavam tão vermelhos no rosto, pescoço e dedos que pareciam ter sofrido um ataque cardíaco. Revezaram-se a resmungar junto da grade, esforçando-se por levantá-la. Baixei-me para os ajudar, mas não subia mais de 15 centímetros. Deitei-me no chão e tentei passar por baixo. Pés, barrigas das pernas e depois fiquei preso na zona da cintura. Não dá, resmunguei. Merda. Levantei-me e dirigi a lanterna para dentro da loja. O espaço estava vazio, à exceção de um monte de cabides que alguém tinha arrastado para o meio, como que para fazer uma fogueira. Todas as lojas comunicam nas traseiras, com corredores de passagem para o lixo e canalização, disse eu. Provavelmente já está na outra ponta do centro, por esta altura. Bem, então, vamos para a outra ponta do centro, disse Rand. Saiam daí, seus sacanas, berrou Joe, com a cabeça inclinada para trás e os olhos franzidos. A sua voz ecoou através do edifício. Começámos a andar, de forma desordenada, arrastando os tacos ao nosso lado, à exceção dos Hillsams, que usavam os seus para bater contra as grades de segurança e portas, como se integrassem uma patrulha militar numa zona de guerra particularmente perigosa. — É melhor virem ao nosso encontro do que nós irmos ao vosso — gritou Mikey. — Oh, olá! À entrada de uma loja de animais, um homem e uma mulher estavam juntos, em cima de uns quantos cobertores do exército, com o cabelo molhado de suor. Mikey pairou ameaçadoramente sobre eles, a respirar pesadamente e a limpar a testa. Era a cena nos filmes de guerra, em que os soldados frustrados dão de cara com aldeões inocentes e acontecem coisas más. Que raio é que vocês querem? Perguntou o homem que estava no chão. Estava macilento, tinha o rosto tão magro e chupado que parecia estar a derreter-se. O cabelo estava emaranhado até aos ombros, os olhos tristes e virados para cima. Um Jesus espoliado. A mulher estava em melhor estado, com braços e pernas limpos e rechonchudos, o cabelo escorrido, oleoso, mas escovado. — É um dos rapazes do livro azul? — perguntou Stax. — Não sou nenhum rapaz, murmurou o homem, cruzando os braços. — Vejam lá se têm algum respeito, porra, disse a mulher. Depois deu a sensação de ir chorar. Afastou-se de nós, fingindo olhar para alguma coisa lá longe. Estou farta de não haver ninguém que nos respeite. Fizemos-te uma pergunta, pá, disse Mikey, aproximando-se do tipo e dando-lhe um pontapé na sola do sapato. Não sou do livro azul, disse o homem. Só não ando em maré de sorte. Tretas. Há aqui gente muito diferente. Não é apenas malta do livro azul, mas se é deles que andam à procura. Vá, vão lá, então. Encontrem-nos, disse a mulher com os cantos da boca virados para baixo. Vão chateá-los a eles. O negócio deles é lá embaixo, no buraco, disse o homem. E quando viu o nosso olhar de incompreensão, explicou. O Mervyn's, na outra ponta, depois do sítio onde costumava estar o carrossel. E vão-se lixar, murmurou a mulher. Uma mancha circular marcava o sítio onde o carrossel estivera outrora. Eu e Amy tínhamos dado uma volta nele, mesmo antes do centro comercial encerrar. Dois adultos, lado a lado, em cima de coelhos, a levitar. Porque a minha mulher queria ver o centro comercial onde eu passei tanto tempo da minha infância. Queria ouvir as minhas histórias. Nem tudo era mau na nossa relação. A grade de proteção para o Mervyn's tinha sido arrombada. Por isso, a loja estava aberta, tão ampla e acolhedora quanto a manhã de uma venda no Dia dos Presidentes. Lá dentro, o espaço estava vazio, à exceção das ilhas, que em tempos tinham tido as caixas registadoras e que agora tinham meia dúzia de pessoas pedradas em vários estados, debaixo de letreiros que diziam joias e beleza e roupa de cama. Eram iluminadas por candeeiros de campismo a gás que bruxuleavam como tochas tiki. Alguns tipos mal abriram um olho quando passámos por eles. Outros estavam inconscientes. Num canto mais distante, dois miúdos, recém-saídos da adolescência, estavam a recitar, de forma maníaca, o discurso de Gettysburg. Estamos agora envolvidos numa grande guerra civil. Um homem esparramou-se em cima do tapete, com os seus calções de ganga imaculados e sapatos de ténis brancos, como se fosse a caminho do jogo de beisebol do filho. Rand olhou-o fixamente, como se o pudesse conhecer. Cartago tinha uma epidemia de drogas maior do que eu alguma vez suspeitara. Ainda no dia anterior, a polícia tinha alistado e já os drogados se tinham reinstalado como moscas determinadas. À medida que abríamos caminho por entre as pilhas de seres humanos, uma mulher obesa fez-nos sinal para nos calarmos de cima de uma trotinete elétrica. Tinha o rosto cheio de borbulhas e molhado de suor. os dentes pareciam os de um gato. Ou compram ou põem-se a mexer, porque aqui não há visitas guiadas, disse ela. Stacks apontou-lhe a lanterna à cara. Tira essa merda de cima de mim. Ele tirou. Estou à procura da minha mulher, comecei. Amy Dunn está desaparecida desde terça-feira. Ela há de aparecer, há de acordar e arrastar-se até casa. A nossa preocupação não são as drogas, disse eu. Estamos mais preocupados com alguns dos homens que param por aqui. Ouvimos rumores. Não faz mal, Melanie, gritou uma voz. Na ponta da secção juvenil, um homem esguio estava encostado ao torso de um manequim de mulher despido, a observar-nos, com um sorriso enviesado no rosto. Melanie encolheu os ombros, enfadada, aborrecida, e tratou de acelerar para longe. Sem tirar os olhos de nós, o homem chamou para a parte de trás da secção juvenil, onde quatro pares de pés saíam dos gabinetes de prova. Homens acampados nos seus cubículos individuais. É, Lonnie. É, vocês todos. Os otários estão de volta. São cinco, disse o homem. Deu um pontapé numa lata de cerveja vazia na nossa direção. Atrás dele, três pares de pés começaram a mexer-se quando os homens se puseram de pé. Um par continuou imóvel, com o seu proprietário adormecido ou inanimado. Sim, seus sacanas, estamos de volta, disse Mikey Hilsam. Segurou no taco, como se fosse um taco de bilhar, e bateu no torso da manequim entre as mamas. Ela oscilou em direção ao chão e o rapaz do livro azul tirou graciosamente o braço quando ela caiu, como se fizesse tudo parte de um ato encenado. Queremos informações sobre uma mulher que está desaparecida. Os três homens dos gabinetes de prova juntaram-se aos amigos. Usavam todos t-shirts de festa grega, Pi Phi Thai Dai e Fiji Highland. Os postos locais da Goodwill ficavam inundados delas quando chegava o verão, com os recém-licenciados a despojarem-se das suas velhas recordações. Os homens eram todos secos e fortes, braços musculosos raiados de veias azuis salientes. Atrás deles, um tipo com um grande bigode pendente e o cabelo apanhado em rabo de cavalo, Lonnie, saiu do gabinete de prova, mais espaçoso, arrastando um longo pedaço de tubo, envergando uma t-shirt Gamma Phi. Estávamos a olhar para o segurança do centro comercial. O que se passa? Perguntou Lonnie. Não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar este solo, recitavam os miúdos num tom próximo da gritaria. Andamos à procura de Amy Dunn. Provavelmente já a viram nas notícias. Está desaparecida desde terça-feira, disse Joe Hilsam. Uma senhora simpática, bonita e gentil, roubada da sua própria casa. Ouvi falar, sim, e depois... disse Lonnie. Ela é a minha mulher, disse eu. Nós sabemos o que é que vocês têm andado a fazer por aqui, continuou Joe, dirigindo-se apenas a Lonnie, que estava a tirar o rabo de cavalo para trás, cerrando os maxilares. Tinha os dedos cobertos de tatuagens verdes desmaiadas. Nós sabemos da violação em grupo. Olhei de relance para Rand, para ver se estava bem. Tinha os olhos pregados na manequim, nua, no chão. Violação em grupo? Disse Lonnie, atirando a cabeça para trás. Que merda de conversa é essa? Violação em grupo? Foram vocês, disse Joe. Vocês, os rapazes do livro azul. Os rapazes do livro azul? Como se fôssemos alguma espécie de corja? Resmungou Lonnie. Não somos animais, ó otário. Não roubamos mulheres. As pessoas querem sentir-se bem com o facto de não nos ajudarem. Estão a ver? Eles não merecem. São um bando de violadores. Ora, tretas! Eu punha-me a andar desta cidade se a fábrica me pagasse o que me deve. Mas não recebi nada. Nenhum de nós recebeu nada. Por isso aqui estamos nós. Nós damos-vos dinheiro. Bom dinheiro. Se souberem dizer-nos alguma coisa sobre o desaparecimento de Amy, disse eu. Vocês conhecem uma data de gente. Talvez tenham ouvido alguma coisa. Tirei a fotografia dela para fora. Os Hilsons e Stacks pareceram surpreendidos. E eu percebi que para eles, é claro, aquilo não passava de uma diversão de machos. Aproximei a fotografia do rosto de Lonnie, à espera que ele mal se dignasse olhar. Em vez disso, inclinou-se para ver melhor. Oh, merda! Exclamou. Ela? Estás a reconhecê-la? Ele parecia mesmo surpreendido. Ela queria comprar uma arma.